santa união. Vamos dar as mãos e seguir em frente para combatermos os que querem nos destruir. Se Jesus é a vida, vamos adorá-lo. Todos aqui que estão reunidos, nós servimos um Deus vivo, e Ele reina em nossas vidas, e Ele foi preparar um lugar de repouso. Jesus é o caminho, a verdade.